Boa noite a todos. Pensando nesse tema, despertando para a verdade superior, ou despertando para as verdades superiores, né? Fiquei meditando um pouco, onde é que nós precisaríamos realmente refletir, ou quem a gente pegaria de referência, né? Para que a gente pudesse entender um pouco melhor o que é despertar para as verdades superiores. E lembrei que nós estamos comemorando 100 anos do nascimento de Chico Xavier. Teve programa na televisão na semana passada, né? Tem um filme sendo lançado sobre a vida de Chico Xavier. Ele cada vez mais é notícia, e cada vez mais é notícia porque certamente trouxe algo, ou muito, ou pouco, depende do conceito de cada um, né? Da verdade superior. Quais são as nossas referências em termos de humanidade, na história, de pessoas que a gente realmente lembra por terem feito história, movimentando multidões, levando transformação na sociedade e, com certeza, automaticamente sendo perseguidos? Estas pessoas, não é verdade? Claro que a gente não vai comparar nenhum dos outros com aquele que nós vamos lembrar muito na próxima sexta-feira, porque é Sexta-feira Santa, e talvez não tenha eu lembrado dele nesse momento, assim, de Chico Xavier, nesse tema Despertando para a Verdade Superior, porque é o nosso limite, vamos dizer assim, né? Ali é sempre a referência. Mas, depois dele, a gente vai lembrar de Chico Xavier, a gente vai levar de São Francisco de Assis, o Santo Antônio de Pádua, ou Gandhi, quem mais, né? Ou seja, todos esses Buda, Krishna, né, para quem estuda a história mais antiga também, Moisés, etc., né? Por quê? Porque eles realmente conseguiram captar a verdade superior e vieram, por escolha, por encomenda, por compromisso, por missão, passar para nós uma linguagem simples, né? De maneira que a gente consiga entender, com os exemplos mais importantes, porque é por aí que a gente consegue entender, porque falar aqui, né, é fácil, vivenciar é mais difícil. Esse livro, Momentos com Chico Xavier, de Adelino da Silveira, até para ilustrar isso, né, tem uma parte que diz que um amigo procurou Chico Xavier e ele fazia palestras, como nós estamos fazendo, e disse: "Bah, eu descobri que tenho esse defeito, né? Não vou mais fazer palestra, né? Primeiro preciso mudar para depois fazer palestra." E Chico disse para ele: "Olha, se cada palestrante falasse só das virtudes que possui, acho que teriam poucos palestrantes." Vejam o entendimento também disso, né? E é isso que nos segura aqui, né, palestrantes aí, porque senão a gente dava no pé, né? Ou seja, é uma coisa que a gente procura, né? Mas Chico, na sua sabedoria, que é a referência que eu peguei, vejam só, temas que ele coloca para a gente despertar realmente. A bondade divina deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. Você despertar para as verdades superiores é uma escolha. Você escolhe se quer ou não. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Deus não nos obriga. Basta recordarmos Jesus. Ou seja, você quer para despertar para as verdades superiores? É sua escolha. Vai em busca. Deus não te obriga. Então, é uma visão bem profunda, ao invés de ser aquela coisa, você deve, você tem que, aquela história. Olha, é uma escolha que ele faz. Você quer ser feliz, você quer melhorar sua vida, ter saúde, ter paz, ter alegria, ter harmonia, busque as verdades superiores. Porque elas vão te ensinar a como viver, a como pensar, a como sentir, a como respeitar, a como se resignar, para que você tenha uma vida boa. Você não quer, Deus não te obriga, mas você vai continuar insatisfeito, mal resolvido, vai conquistar doenças, ou a própria lei do karma vai te fazer com que você sofra até mudar. É uma maneira. Então depois ele pega a mensagem de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele fez o convite, mas não nos obrigou. Vinde a mim, se vocês querem, não quer? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Se alguém quiser, ninguém a isso está obrigado. Claro, então, fazendo aquela referência, aquele raciocínio que fiz primeiro, se você quer isso, isso, isso, isso, busque. Não vai acontecer estalinho de dedo, caiu maná no deserto, você conquistou as verdades superiores, sua vida vai ser uma alegria. A cada um segundo suas obras. Se nós queremos comprar um carro, você quer arrumar dinheiro, um montante suficiente para comprar. Se nós queremos comprar uma casa, vai ser um pouco mais caro. Nós temos que arrumar um montante suficiente para comprar. E trabalhando de uma forma ou de outra. Assim também é a busca nossa das verdades superiores. E após a ressurreição de Lázaro, Jesus nos dá uma notável lição, quando acrescenta, desatai-o e deixai-o ir. Vejam o raciocínio que Chico nos leva. Era um sinal para que o ressuscitado fosse dada, para que ao ressuscitado fosse dada também a liberdade de dispor como quisesse da vida que acabara de receber. Ele devolveu a vida e a Lázaro e mandou-o deixar livre. Vejam que é um outro conceito da própria religiosidade. Você tem que ir à missa todos os domingos, você tem que confessar, você tem que fazer, você tem que... Não tem mais tem que. É claro, é a sua escolha. O que você quer da sua vida? Então isso é uma verdade superior. Tão diferente de nós, de Chico, quando concedemos alguma ajuda para outra pessoa, pode ser até material, e queremos saber aonde vai ser usado. Então, Jesus, né, naquela ressurreição de Lázaro, né, que a gente sabe que, na verdade, foi uma cura de um ataque cataplético, né, mas a vida está de volta, você está livre, agora desfruta da sua vida. Não nos parece ser realmente verdades superiores? Muito aquém daqueles nossos conceitos do tem que. Até na educação dos filhos, nós vamos ver, e hoje a dificuldade está muito grande em relação a isso, não tem mais como você educar um filho, tem que. Você vai ter que explicar por que ele deve fazer assim. Dar justificativas, convencer, atrair. Porque as crianças hoje estão muito inteligentes, não têm uma personalidade forte, elas não vão mais ser submissas dessa forma. Vejam que até nisso funciona as nossas verdades superiores, né? Da responsabilidade, mas a escolha é nossa. Então até as crianças precisam ser conquistadas. Mas num outro texto, em que ele fala do supérfluo e necessário, diz assim, ó, uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros apenas pais. Uns queriam ter olhos claros, outros só enxergar. Uns queriam ter voz mais bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Se nós enxergarmos a vida assim, quantas queixas menos faremos? Não é verdade? Será essa ou não uma verdade superior? Dever as coisas com a profundidade que merece. Dever o mundo que nós estamos inseridos, o planeta, com a profundidade que merece. O meio ambiente, a natureza, tudo porque estamos ligados, somos um apenas, não é verdade? Então a verdade superior, quando a gente conquista, faz-nos ver em profundidade um montão de coisas que se passa por nós, como a gente diz, batida, sem importância, né? Apenas deixar ir. Olhem só um título que ele diz aqui: ninguém. Ninguém é suficientemente bom para julgar os maus, humilde para julgar os orgulhosos, caridoso para julgar os egoístas, sábio para julgar os ignorantes, sincero para julgar os falsos, justo para julgar os injustos, forte para julgar os fracos, grato para julgar os ingratos, puro para julgar os pecadores, fiel para julgar os que desertam dos deveres. Na verdade, ninguém é suficientemente perfeito para exigir dos outros o que ainda não realizou dentro de si. Se nós tivermos essa consciência, que também é uma verdade superior, será que o nosso nível de relacionamento não mudaria muito? E teríamos muito menos conflitos, porque respeitaríamos mais os outros, entenderíamos. Não quer dizer que você, ouvindo uma coisa, tenha que admitir que aquilo seja verdade. Bom, você pode achar, não, isso não é verdadeiro, eu acredito que seja assim, assim, assim. Não tem problema nenhum. Mas você vai respeitar o outro na sua verdade, no seu entendimento. E isto é ter profundidade no conhecimento das coisas. Porque aí nós entenderemos também os outros. Nós, vejam só como, às vezes, nós achamos, acreditar numa coisa e agimos totalmente diferente. Nós, que estamos todos aqui, acredito que entendemos um pouco, pelo menos, e acreditamos na existência de vidas passadas, na nossa evolução. Que nós evoluímos por entre as espécies e vamos sobrevivendo, né, da morte física, nascendo e renascendo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Beleza. E também com isso, obviamente, temos que acreditar que cada um tem um nível de evolução e cada um tem a sua história. E a sua história e o seu nível de evolução faz a sua condição de compreender. Mas se eu tivesse essa visão clara realmente, esta outra deveria estar também clara, de eu respeitar a opinião do outro, a ideia do outro, a visão do outro. E também não se chatear se o outro me aponta um defeito. Já que ele tem o seu nível de compreensão, o seu nível de entendimento, e pode achar que aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, seja errado. Não é verdade? Mas quanto a gente se chateia e se magoa na opinião dos outros? Na verdade, a opinião dos outros, ela é feita para a gente se ouvir, para a gente ouvir, analisar, porque muitas vezes nós também aprendemos muito com isso, na nossa própria mudança, no nosso próprio autoconhecimento, que é o grande desafio nosso. Mas ela não pode ser motivo de uma desestruturação minha, de uma mágoa, de um ressentimento, de uma encrenca, de uma briga, por causa que aquela pessoa pensa isso e isso de mim. Não é verdade? No final da história, a história nossa é só entre nós e Deus. Esse é o grande final. Então, vejam só que se a gente tiver essa ideia aí, nós vamos realmente dar uma boa ajeitada na nossa existência, com certeza. Não é mesmo? Então fica o tema aí para Semana Santa que vem aí.